Ficamos a 19 minutos das 6, vem a Casa das Artes, edição de Frederico Moreno, em destaque na edição de hoje, concertos dos The Gift no Teatro Tivoli, com o novo álbum da banda. Já temos também destaque para o Chapitou, que estreia o espetáculo Cemitério dos Prazeres, para rir e refletir, entre outros destaques na edição de hoje da Casa das Artes. A companhia do Chapitou assinala 15 anos de existência com mais uma estreia. Cemitério dos Prazeres é o nome da mais recente criação entre a comédia e a tragédia humana, como revela o ator Jorge Cruz. O Cemitério dos Prazeres é uma peça original que nós criámos a partir do nada, é um lugar onde habitam dois coveiros. Portanto, há sempre um mistério presente até ao final. É uma comédia bastante visual, como a companhia costuma sempre fazer, não é? Mas dentro desta comédia há um lado um pouco bizarro, surreal, mas também claro. Cemitério dos Prazeres, com a encenação de John Moa, tem cena a partir de hoje às 22 horas no Chapitou, em Lisboa. Dia de estreia também no Teatro Nacional de São João, no Porto, é apresentado o espetáculo Exatamente Antunes, com dois encenadores e dois autores, Alexandre Madeira. Deixa! Estou ali com um gajo! Já cá venho ter! Nome de Guerra de Almada Negreiros foi escrito em 1925. Jacinto Lucas Pires leu e agora faz uma incursão dramatúrgica após o desafio lançado pelo diretor artístico do São João, Nuno Carinhas. Era uma boa maneira para chamar a atenção para dois autores em simultâneo. E achei sempre que o universo do Jacinto se cruzava muito bem com o universo do Almada. Aliás, ele não conhecia o romance e quando eu lhe lancei o desafio, ele foi ler e ficou fascinado. Ideia para o espetáculo no lugar de dois autores, mas também concebida por dois encenadores. Cristina Carvalhal com o amparo, como referiu de Nuno Carinhas, num texto que mexe. Surpreendente. Lembro-me da primeira sensação a ler a peça. Cena a cena, e sendo surpreendida por mecanismos, pelo dispositivo que o Jacinto vai inventando. A história de uma iniciação, de um percurso iniciático, de um homem que aprende a ser ele próprio. Alguém, exatamente Antunes, que muda de ambiente, um estranho em processo de autoconhecimento do mundo e de si próprio. Sinto-me precisamente no século XX. Esta é a verdade. De hoje a 17 de abril, no Teatro Nacional de São João. E no Tivoli tem início esta noite uma série de três concertos dos The Gift. A banda portuguesa apresenta o novo álbum intitulado Explode. Espetáculos sempre às 21h30, até sábado, no Teatro Tivoli. Foi a Casa das Artes, edição de Frederico Moreno. E agora com o Gaspar Loureiro vamos saber como está o trânsito.